somos o Rota, R-O-T-A. E não temos nenhum medo de ter crítica. 34 cacetada em 3 minutos. É um tiro maluco, bah, na direção errada. Fora aquele mano que foi pro canto chorando, dizendo não, doutor. Lembrou? Não, doutor. Mas para onde eu ele não foi? Sei, talvez o céu. Mas com certeza ele não teve boi. Foram os otários guardados que tiravam seu dinheiro dizendo quero pedágio. Ha, o pedágio, ha, guarda civil que nada. Só deu nos guardar. Polícia, ha, a nossa proteção é a mesma que nos matou o coitado do mecânico. Foi mais do que na mão dos bandidos fardados rodou. Tinha mulher e tinha filhos, cara. Vontade de lutar, melhorar de vida. Deu de cara como um bando de suínos. De armas na mão, cacete, o terno cinza. No peito um destitivo. A descrição de um verdadeiro grupo essa de extermínio. É a descrição de um verdadeiro grupo de extermínio. Armas na mão, cacete, um terno cinza. No peito um destitivo. A descrição de um verdadeiro grupo de extermínio. Matam nossos irmãos sem nenhum motivo. A descrição de um verdadeiro grupo de extermínio. Assassinos, assim foram julgados por milhares de pessoas que assistiram em seus barracos. Sem preto e branco, nosso cotidiano, a covardia. Ei, mano, me lembrei daquela mão, a gente vinha do trampo. Quando um FTP desse te parou, zoando. Ameaçou com o cano, falou vou te matar. Pá, não passará dos 27 anos. Estou com 22 anos. Ei, agora, mano, eu não botava uma fé, agora eu sei como é. Se vacilar, eu tô ligado, eu vou cruzar com o gol. Esses caras têm o maior pão. Se eles me matam, não acontece nada. Pois eles, por eles mesmos são julgados. Sim, com certeza não terá prova. Nunca haverá um fato. Os seus processos são apenas arquivados. Por isso é mais fácil evitar. Tomar cuidado ao pisarmos aqui. Pois se eu trombar com ladrão é ruim. Mas se trombar com gambé vai ser pior ainda. Pois não só levam nosso dinheiro, levam nossa honra e nossa vida. Maluco. Não é culpa, você pode morrer de graça. Se de quebrada encontrar alguém com essa descrição. Armas na mão, um cacetete, um terno cinza. No peito um destitivo. De um verdadeiro corpo essa de extermínio. É a descrição de um verdadeiro corpo de extermínio. Armas na mão, um cacetete, um terno cinza. No peito um destitivo. A descrição de um verdadeiro corpo de extermínio. Eles matam nossos irmãos sem nenhum motivo. A descrição de um verdadeiro corpo de extermínio. Me lembro andando na calçada, gingando, mano. Ouvindo o som assim, bem de malandro. Que coisa feia, uma me enquadrando quando estou chegando, mano. Dá uma neurose, meu sangue até sobe. Digo para o mano Supra, e aê, como é que pode tufa? A sorte deles, meu pensamento estar em Deus. Pois o lado do cão arranca a fé. Quem tem poder está lá em cima. Com um toque, apenas um toque, ele te elimina. Conseguiram filmar o demônio agindo em diadema. Espancando, atirando, matando. Muitos ficaram mordidos com a cena. Eu também fiquei mordido, mas não nos causa espanto. Eu digo isso porque sei que em todo canto tem um comédia daquele tipo. Cê dizendo Rambo. Também sei que não, eles não. Nunca vão, eles não vão parar. Ah, vamos em frente pra ver no que vai dar. Eu tô ligado que não adianta, eles não vão parar. Nós temos medo sim de sermos fuzilados, mas não faremos parte dos que ficaram calados. Pois como o nome diz, somos rappers organizados, transmitindo atitude. Seja qual for a consequência dessa atitude, sempre será a mesma nossa opinião. Armas na mão, um cacetete, um terno cinza. No peito um distintivo. É a descrição sim de um verdadeiro grupo de extermínio. A descrição de um verdadeiro grupo de extermínio. Armas na mão, um cacetete, um terno cinza. No peito um distintivo. A descrição de um verdadeiro grupo de extermínio. Eles matam nossos irmãos sem nenhum motivo. A descrição de um verdadeiro grupo de extermínio. Armas na mão, um cacetete, um terno cinza. No peito um distintivo. A descrição de um verdadeiro grupo de extermínio. Eles matam nossos irmãos sem nenhum motivo. A descrição de um verdadeiro grupo de extermínio.